você sem tirolesa, nadar nos mares, voar pelos planetas, beber da água da vida todo dia. Com Cristo vou subir mais alto que as montanhas.